E agora, o pronunciamento oficial dos ouvintes. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, wait. Olá, japonês! Olá, novamente, meu querido Topeira! Quantas vezes a gente vai gravar isso, hein, japonês? Com esta é a terceira e espero que essa seja a última. Por quê, Topeira? Porque deu errado. Explica pro pessoal. Eles vão ficar imaginando. Explica rapidinho, porque a gente não vai ler o e-mail de todo mundo mesmo. Eles vão ficar chateados. Estamos começando o nosso episódio Revisão Histórica. Olha aí que bela sacada, hein, japonês? Entenderam a piadinha? Revisão Histórica. Que belo nome. Que é o novo nome da leitura das mensagens dos ouvintes, que a gente resolveu desmembrar em um episódio separado devido ao grande fluxo e como a gente quer fazer um negócio bem respondido. Exato. Portanto, para quem sugeriu aí a ideia da gente separar a leitura de comentários, vocês venceram. Quem queria tudo junto, vocês perderam. E então, Topeira, agradeça ao pessoal que quer a leitura de e-mails separadas, porque com isso a gente tem que gravar num outro horário. Você tem que fazer uma nova edição. Eu agradeço porque eu acho que vai ficar melhor estruturado. Mas não porque eu vou ter que editar de novo, porque eu teria que editar de qualquer maneira, então. Pra lançar quando der. Exatamente. Não. Seu maluco. Antes do episódio 15, que sai amanhã ou daqui a pouco, sei lá, depende de quando você ouvir isso aqui. Mas enfim, estamos começando o nosso primeiro Revisão Histórica. O primeiro Revisão Histórica é o número 14, olha só que interessante. E a gente vai fazer desse episódio um piloto. Não diremos a estrutura será essa, mas é o que a gente pensou e gostaríamos que vocês, que sugeriram que fizéssemos separado, dissessem se está bom ou não. E vocês que disseram que não queriam que fosse separado, protestem feito malucos ou digam não, assim ficou realmente melhor. Ou de repente vocês podem dizer, eu avisei. As palavras que o ser humano mais gosta de falar, né, cara? Bem que eu te avisei. Bom, então vamos explicar para as pessoas como será feito. Sim, por favor, Topeira. A gente recebe vários e-mails e vários comentários todo episódio, certo, japonês? Correto. Nesse, por exemplo, se vocês forem lá na parte de comentários, vocês vão reparar que agora nós temos duas páginas de comentários. Olha! É necessário ir para a segunda página para você acompanhar todos os comentários. Às vezes as pessoas mandam comentários... Não me entendam mal os que não fazem isso. Mas às vezes as pessoas mandam comentários realmente relevantes com informações que a gente não colocou no podcast, ou porque não deu tempo, ou porque a gente cortou na edição, ou porque simplesmente a gente não sabia. Dói muito no nosso coração deixar isso de fora, né, cara? A gente gostaria de conversar com as pessoas sobre isso, de onde elas tiraram essa informação, discutir a respeito desse novo conteúdo com a pessoa. E fazendo a gravação da leitura das mensagens dentro do podcast, fica um negócio muito espremido, né? A gente tem que fazer um negócio condensado e fica ruim, né? Não sei, não tem outra palavra pra dizer isso. Fica ruim. Tava incomodando a gente, tava ficando muito comprido, tava atrapalhando o conteúdo do podcast em si, né? E a gente não pode fazer um arquivo de 200 mega pra pessoa baixar, né? E acho que até fica chato de ouvir também, né? Eu quero pegar um programa com 1h30, 2 horas de duração. Pra gente, assim, o Visão Histórica, ele começou como um hobby. A gente continua ganhando nada pra fazer, mas a gente sempre se propôs a fazer um negócio bem feito. Então, quando fica meia boca, fica ruim. Então, pra gente, ou fica bom ou não fica. E aí, ou a gente vai lançar ou não. Foi o caso do que aconteceu aí, que o Topeira colocou no início, que a gente tá gravando dessa vez em plena segunda-feira de feriado, de emenda de feriado, pela terceira vez. Parece que a gente é chorão, né? É que a gente, assim, eu quero explicar pra vocês que a gente gravou a primeira, a gente teve problemas técnicos e a gente perdeu o áudio. E foi nessa primeira que a gente havia conversado com a Calista, com o Jó do Descontrole, e a gente acabou perdendo o áudio. Na segunda, a gente teve que regravar a leitura sem a presença da Calista e do Jó. Vejam bem, a gente perdeu o áudio não porque a gente perdeu o áudio porque nós somos descuidados ou porque um imã gigante alienígena apagou o nosso HD, é porque a gente não gostou do resultado final. Não pela participação dos ouvintes, que foi a única parte legal mesmo do que a gente gravou. Então é isso aí que o japonês falou mesmo, a gente só vai lançar na hora que tiver bom, mesmo que isso demande várias e várias tentativas. Então, esse é o esquema que a gente vai adotar. A gente vai pegar os comentários que tiverem maior relevância ao conteúdo do podcast e vamos ler eles na íntegra e responder, se preciso, fazer os comentários nossos sobre o que a gente recebeu. Se possível, a gente gostaria muito de entrar em contato com a pessoa que fez o comentário pra discutir com ela, mas a gente vai ler ou pelo menos citar o comentário de todo mundo, né? Se a pessoa entrar lá e deixar um comentário do tipo, ah, legal, gostei desse episódio, a gente não vai falar, tal fulano falou, ah, gostei desse episódio e tecer um comentário a respeito disso, mas a gente vai citar porque eu acho que é uma falta de respeito a gente não fazer pelo menos isso, né, cara? É uma puta falta de sacanagem. É uma puta falta de desrespeito, né, cara? A pessoa dedica o tempo dela pra ouvir o episódio, depois pra fazer um comentário, a gente precisa pelo menos citar, né, que a pessoa passou por lá. É, que fique claro o que o Topeira tá falando, caso você ainda não tenha entendido. O que eu acho difícil é o seguinte... Todos os comentários e e-mails são importantes pra gente. O que ele tá falando é que a gente vai tentar separar aqueles que complementam o cast que a gente lançou. Mas todos eles são importantes. A gente lê todos os e-mails que chegam, a gente lê todos os comentários que chegam no site, a gente responde aqueles que estão perguntando algo pra gente ou que é necessário responder alguma coisa. Então, assim, não é porque, de repente, a gente não vai ler que você, então não vou mandar. Olha, a gente lê, mesmo que não leia no ar. Sim, e a gente vai citar, pelo menos, né, cara? Na pior das hipóteses, será citado. E entra no nome do episódio, né, cara? A revisão histórica, né? A gente vai dar uma repassada no conteúdo do podcast anterior, né? Vai ser mais um serviço a favor do conteúdo. Isso mesmo, trazendo comentários e informações que complementem aquele cast pra vocês. A gente tem uma quantidade considerável de ouvintes já e nem todos deixam comentários, né? A pessoa não é obrigada a deixar um comentário. Muita gente ouve pelo feed, né? Baixa direto pro iTunes ou outro agregador de podcasts, mas dá uma passadinha no site, deixa lá seu comentário, fala ouvi, gostei, ouvi, achei uma porcaria, passei aqui pra comentar só pra você não ficar chorando depois falando que ninguém deixa comentário, né? Participe! Bom, então é isso, japonês, explicado o que é esse novo podcast. Vamos lá direto ao assunto depois de 15 minutos de explicação, né? Como começaremos? Começaremos falando quem foram os vencedores da segunda promoção histórica. Sim, pra quem não sabe, estávamos sorteando dois livros A Ira de Deus, de Eduardo Pace, cortesia da querida editora Records. E quem foram os sorteados, japonês? Os sorteados, Topeira, foram Luiz Carlos da Costa, de Londrina, Paraná, e Fábio Pereira Alves, de Cuiabá, no Mato Grosso. E eles receberão esses livros num prazo máximo de até 10 dias úteis em suas residências, direto da editora. Na faixa. Então a gente agradece a todo mundo que participou da promoção. Desculpa aí quem não ganhou, a culpa não é minha, foi um sorteio. E quem não ganhou pode fazer o quê, Topeira? Caso queira ler o livro? Pode entrar no nosso site, clicar no banner do Submarino em qualquer um dos produtos que tiver lá e dentro do site do Submarino pode comprar à vontade. Pode comprar o livro A Ira de Deus, mais um home theater de R$5.000, por exemplo. Ou uma TV LED de 55 polegadas. Nossa, outros R$55.000, olha, melhor ainda. Viu? E nós embolsamos uma pequena comissão que manterá a histórica viva por mais 5 segundos. E quem não ganhou também pode esperar pelas próximas promoções históricas. Me parece que terão outras promoções antes do final do ano, Topeira. Eu ouvi dizer que sim. Aguardem. Antes de começarmos a ler as mensagens dos ouvintes japonês, o que que a pessoa precisa fazer quando for deixar uma mensagem pra gente? E-mail, comentário ou o que quer que seja. Você, ouvinte querido, que deseja contribuir pro nosso cast, que quer complementar aquele episódio que a gente teve, quando for mandar seu e-mail ou comentário, coloque a sua idade e a cidade de onde você fala. É que o departamento de pesquisa faz um levantamento sobre a idade do pessoal que tá escutando, histórica, a cidade de onde eles são, o estado e tudo mais, para que a gente possa ter um bem detalhado caso a gente venha a fechar um mega contrato com uma mega empresa. Não é, Topeza? Sim, o que o japonês quer dizer é que a gente precisa saber qual é o perfil das pessoas que ouvem para poder direcionar melhor o conteúdo que a gente produz, certo? Então vamos lá, japonês. E-mails, comentários, twitters, o que mais? Sei lá, vamos ver o que, que a gente tem aqui. Eu quero fazer uma coisa que a gente nunca fez, eu quero citar um tweet que a gente recebeu. Cara, o Léo Lopes, ele sempre vem com uma sacada que a gente não tinha pensado, né? Ele sacou que os portugueses tinham naves espaciais movidas à Terra. Puta que pariu, que sacada. É uma sacada, né, de bozo do Léo Lopes. Rapaz, quando eu crescer eu quero ser que nem ele. Quem mais falou com a gente, japonês? Cara, a Calice. taxista de Osasco, que tem 29 anos, que foi com quem a gente tentou gravar. É, obrigado pela sua participação, Calista. Nós adoramos conversar com você, mas não deu. Não, não deu nem com você, nem com ninguém. É, não deu pra falar com ninguém. Não, na verdade, deu pra falar, né, cara? Não deu pra usar o áudio. É, coisas da vida. Shit happens. O que ela falou? A Calista, ela terminou a maratona, lembra? Ela é aquela que tinha começado a maratona do Histórica e tal, e que ficou sem falar se tinha terminado ou não. Pois então, a Calista terminou a maratona e agora ela tá em dia com os programas. Esse último, inclusive, ela ficou aguardando na hora do lançamento, acompanhando via Twitter. Deve ter ficado maluca, porque deu uma zica na hora de publicar lá. Deve ter xingado até, cara. Eu descobri que o WordPress não sabe o que é horário de verão, mas vamos lá. A Calista disse que o programa é ótimo e que ela tá adorando. Ela só fica triste quando as pessoas comentam que é melhor ouvir o Visão Histórica ou um podcast histórico do que as aulas de história. Porque ela é professora e se esforça pra caramba pra dar aulas legais. Mas nem sempre dá pra tratar tudo com informalidade como a gente faz. Aí ela colocou que a culpa não é nossa, claro, porque o nosso trabalho é fantástico. Mas sim do nosso sistema, que obriga os professores a darem aulas chatíssimas com milhares de textos, pois é a única forma de manter os anjinhos calados. Ela sonha em um dia poder usar um dos nossos casts em aula, e quem sabe fazer com que os alunos se tornem mais interessados. No mais, sente que o nosso trabalho estimula e atrai as pessoas antes desinteressadas por história, que é algo tão importante e ultimamente tão negligenciado em nossa educação. Deseja vida longa e próspera pra gente e nos manda um beijo. Outro beijo pra você. Só esclarecendo, quando o japonês diz o nosso sistema, ele quer dizer o nosso sistema de ensino estadual, não o nosso sistema do Visão Histórica. Isso. É, realmente, cara, conversando com professores, tanto o nosso professor aqui do Visão Histórica, como a gente conversou com a Calista, já falei também com a Renata, professora de filosofia, que tá sempre lá comentando. Existe um sistema, um esquema velado, né, cara? Um sistema mudo, feito especificamente pra deixar o professor desanimado na sala de aula mesmo, né? É, não, pra isso é simples, é tipo, você se forma, vai ganhar mal, não vai ter recurso e vai ter que aguentar filho dos outros, tipo, simples assim. Mas fora desrespeito de aluno, escolas mal aparelhadas, né, fora tudo isso, ainda existe aquela, a galera, né, de professores mais velhos que já estão lá, já foram dominados pelo desânimo, né, do esquema e acabam desanimando os mais jovens, né, que entram lá cheios de alegria e dinamismo. É, cara, é como a gente havia conversado com a Calissa, né, ela falou que realmente falta estímulo pros professores, falta capacitação, falta cursos, falta aprimoramento, e mesmo assim tem aqueles professores, como você falou, Topeira, que são os dinossauros, né? É a galera que já tá com a mente fechada e, tipo, não vai modificar. Então, enquanto o pessoal, às vezes, em certas escolas aí particulares, já vão com DVD ou vão com tudo no pendrive, os professores antigos ainda estão levando pastas enormes, cheias de cópias no mimeógrafo. Então fica fácil você reconhecer um deles na rua. É só ir no cheiro de álcool, né, cara? Vai no cheiro de álcool e nas unhas sujas. É, cara, quem não sabe o que é um mimeógrafo, pesquisem aí. Sem contar as horas e horas que eles passam trabalhando em casa, né, cara? Corrigindo prova e o diabo a quatro. O próximo comentário é do Pedro Ferrari, que tem 27 anos e é de Brasília. É, é nóis, tapinho! O Pedro acompanha o nosso podcast desde quando eu, o japonês, ainda participava de dentro de um cortador de grama. Nossa! Caraca, o cara tá ouvinte raiz mesmo, né? Esse merece uma estrela dourada. O Pedro diz que os episódios estão cada vez melhores. Prova disso é o reconhecimento por parte da editora Record. O Pedro pergunta se já ouvimos falar do Parafuso Atlântico. Tu conhece, Topeira, Parafuso Atlântico? Não, senhor, que venha a ser. Diz o Pedro que é uma convergência de ventos que ao sul do Equador gira no sentido anti-horário. Por isso a navegação na costa africana era de cabotagem, lenta e custosa. Como naquela época não era feita queima de combustível na navegação, pouco importava a distância, mas sim o tempo. Ou seja, era mais rentoso utilizar portos além-mar para chegar ao Oriente do que seguir beirando a África. Os ventos tornavam-se favoráveis, ainda que a viagem ficasse muito mais perigosa. Alguns historiadores apontam esse como um dos primeiros motivos do interesse português em terras americanas, servirem de mediação com as especiarias do outro lado do mundo. Eu não sabia realmente desse negócio do Parafuso Atlântico, eu que gosto tanto de navegação, mas não sei nada a respeito dela, fiquei interessado, vou pesquisar mais. Pesquisem vocês também. Agora faz mais sentido ainda o negócio da navegação de cabotagem, né, cara? Porque você olha no mapa, o caminho que os portugueses faziam, eles iam realmente dando pulinhos, né? Uhum. Na costa africana. Agora isso faz mais sentido ainda. Porque parafuso atlântico. Cara, é só você olhar o jeito que o vento vai lá, porra. O vento vai parafuseando. Tá. Impressionante. Nossa, quem teve essa ideia, hein, rapaz? A gente falou algumas coisas sobre filosofia no fim do episódio passado sobre Portugal, certo? Certo. Qual é a nossa formação em filosofia? Zero, porque não tem nada abaixo disso. Não, a gente filosofa, mas a gente não sabe filosofia. Falar bobagem no bar não é filosofia. Então a gente pediu pra uma ouvinte nossa, que a gente sabe que é professora de filosofia, falar pra gente se a gente disse muito bobagem, né, cara? O que ela disse? A Renata, aquela da tia Márcia, ela mandou um comentário primeiro falando que queria participar da promoção. Já viu que não ganhou, né? Não, participou. Sim, mas tipo, já não ganhou. Ela disse que queria participar. Ah, sim, participou. O que que a Renata falou? A Renata falou que primeiro ia digerir o episódio aos poucos e que aí iria, então, comentar. A Renata mandou um negócio muito grande e como a gente explicou no início, a gente vai ler aquela parte mais significativa, assim, porque a Renata tirou um sarro comigo primeiro, tal, papapá. E aí a gente vai pegar essa parte que é a mais interessante. Diz a Renata, voz de Renata, topeira. Pra quem não sabe e acha que filosofia é uma viagem na maionese, a filosofia é uma reflexão sobre a realidade. Cada filósofo tenta pensar sua realidade e dar respostas às questões da época. No caso de Kant, muito recentemente eu soube que ele também era formado em geografia. Não que eu ache isso de pouca relevância, mas é que no curso de filosofia, estudamos filosofia. Faz muito sentido, né, cara? Que bom, não é? Volta pra voz de Renata. Sobre ele e a questão do estudo da geografia, eu não posso falar nada, mas isso era comum. Os filósofos atuavam em várias áreas, porque o objetivo era analisar a realidade como um todo. E Kant era da época que a especialização ainda não tinha atingido as várias áreas do conhecimento. No caso do Voltaire, ele escreveu um livro chamado Cândido, ou O Otimismo, que é uma crítica irônica e exagerada dos pensamentos de Leibniz. Este considerava que existem vários mundos possíveis e nós vivemos no melhor dos mundos possíveis. Voltaire desenvolve todo um enredo no qual Cândido sofre inúmeras mazelas, mas mesmo diante da desgraça constante, continua afirmando que tudo é maravilhoso, porque vivemos no melhor dos mundos possíveis. Sim, vocês falaram certinho. Voltaire realizou uma crítica foda do otimismo, principalmente de Leibniz. É, a gente falou certo porque a gente é foda, né, cara? Filósofo de bar. Cara, eu te falei, filosofia, a gente pratica, a gente não sabe a teoria, não é? Mas a gente, na prática, é uma beleza. A prática, a teoria é outra, né? Rousseau atribuiu aos homens a culpa pelos atos divinos? Acho que tem um erro na construção da frase, né, japonês? O fato é que Rousseau acreditava que nós nascíamos inocentes, sem vícios ou virtudes, e que toda a desgraça produzida nesse mundo era fruto da corrupção humana, gerada pelo convívio em sociedade. Alguém já deve ter ouvido a frase, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. É isso, não é que o homem é responsável pelos atos de Deus, é que o homem é responsável pelos seus próprios atos, e desde que surgiram as primeiras comunidades, ele experimenta os mais variados sentimentos, em sua maioria ruins, e vive de acordo com as exigências da sociedade. Esta vida imposta aos homens é que faz com que os homens sejam responsáveis pelas desgraças que observamos no mundo, tanto que ele afirma que para tentar viver em paz, o homem se viu obrigado a abrir mão da sua liberdade natural de fazer tudo o que deseja, instituir a sociedade civil, delegando poder a um representante que garantisse ao menos a segurança, a propriedade privada e a vida. Uau! Tá aí, Renata, o orgulho da tia Márcia. Belo discurso, belo discurso. Eu não sei o que isso tem a ver com o terremoto de Portugal, mas tudo bem. O importante, cara, é ler a mensagem dela na parte que ela disse: vocês falaram direitinho. É o aval de um profissional da área, né, cara? É isso que a gente precisa. É isso que a gente gosta, quando a gente tá certo. Então é isso, né, japonês? Pegamos 3 mensagens de amostra pra galera aí, pra gente comentar e conversar. A gente gostaria muito de conversar isso direto com o autor das mensagens nas próximas. Entraremos em contato, né? Quando as pessoas deixarem o comentário no site, a gente achar que vale a pena ler aqui e comentar, a gente vai entrar em contato com a pessoa, vai se pegar o Skype, telefone. É isso aí. E dessa vez, excepcionalmente, não vai dar pra ler tudo, né, cara? Acho que nunca vai dar pra ler tudo, porque a tendência é a gente receber cada vez mais comentários, assim esperamos, né? Nunca vai vai dar pra ler tudo, mas a gente vai citar todos, né? E pelo menos um apanhado geral do que todos falaram. E o que todos falaram em japonês? Olha, cara, teve muita gente falando que começou a escutar o podcast por indicação de outros amiguinhos que a gente tem em outros podcasts. Teve muita gente falando também que na parte da história de Portugal em si, não sabia sobre a origem de Portugal e nunca ouviram falar sobre o terremoto de 1755, que isso jamais passou pela cabeça deles. Eles questionam, tipo, se foi um episódio tão importante, né? Por que que nunca foi ensinado isso pra gente? Pergunte para o governador do seu estado e para o secretário da educação, não para mim. Tipo assim, vocês ouviram o que a Renata disse, foi um negócio que mexeu com a cabeça dos pensadores da época, não só na filosofia, mas a gente falou também no episódio, na política, no sistema econômico, em um monte de áreas, né, da humanidade. E deveria ser explicado assim, deveria ser vastamente discutido, mas secretário da educação, um abraço. Cara, a gente teve o oposto também, que teve o pessoal perguntando, tá, mas e aí, né? Como é que ficou e como é que foi Portugal depois da vinda da família real pro Brasil? É, e essa é outra história que a gente vai contar em outro episódio sobre Portugal, né? Não daria pra gente falar dos milênios de história de Portugal tudo em um episódio só. A gente procurou a partir do princípio até essa parte do terremoto, que é um divisor de águas. E quando a gente tiver a oportunidade de falar mais sobre a história de Portugal, a gente vai seguir, né, toda essa parte da vinda da família real pro Brasil e as aventuras e desventuras que ocorreram. Teve muita gente também sugerindo como tema era Vargas, cara. Eu acho que esse é o que tá mais bombando e mais sendo pedido. Então é lógico que sim, nós vamos atender vocês, não é, Topeira? Sim, em algum momento oportuno atenderemos. Calma. E quem foram os japoneses simpáticos que deixaram comentários e e-mails pra gente? Topeira, a gente teve e-mail do Ivan Ferreira, da Virgínia Azevedo, do Max Denvir, do Rio de Janeiro. Comentário no site a gente teve do Alan Daniel, do Igor Lins, Rafael Erickson, Felipe Bonifácio, Patrícia Cota, Pandelvis, Ju Teófilo, Cristiano Machado, Marcos Brambila, Rafael Borba, Leonardo Mitocôndria, Lucas Yassamura, Cirauron, da Giza, do Rodolfo Nicolas, Kio Caio César, Barão, João Vitor, Gabriel Carvalho, Everton Coneglian, Luiz Carlos, Rafael sei lá qual, que não deixou um sobrenome, Ivan Bonfim, o Jó do Descontrole, Fred Ramone, Patux BR, Camila Coneglian. Epa, peraí, Camila, você é irmã do Everton? É a família Coneglian em massa. Parece, olha aí, divulguem, pessoas. Para suas tias, irmãs, cunhados. Comentário também do Ricardo Ferro, Thiago Souza Dias, Fernando Cândido, Alessandra sei lá qual, Felipe Forte, Judocra, Anderson Francis, da Renata Gabriel, que foi o que a gente leu e contribuiu pra caramba, e o pessoal do Twitter. Quem foram os bonitinhos do Twitter que retuitaram que a gente postou? Conversou com a gente lá. Bookitin Boy, Zé Eu Mesmo, Deus Cone, Angélica Reles, R. Dorino, Giza Yagami, Rafael Jacaúna, Kika, Eduardo Lousada, Toro Man, Jean D'Angelo, Marcele Silvano, Roger P. Costa, Crentaços, Pedroves, Kika, que foi acordada pelo iPhone, Dragão Dourado, Descontrole Pod, Livro Dom Pedro II, Grida Furacão, nosso querido Léo Radiofobia, Nerdandertal, Lucas Yas, História FF, Sara Bebiano, Surto Psicótico, Vortex Cultural, Jack Faz Arte, Samuel Varela, Rafael Shinji, Evandro Boss, Patux BR, Blog do Hugo, Eliana Black, Daniel de Souza 7 e só todo mundo. Bom, a gente agradece a todo mundo que mandou e-mail, deixou comentário e falou com a gente no Twitter. Muitos ouvintes novos, né, japonês? Muitos, muitos. Entrando em contato com a gente. Ouvintes novos a gente tem em todo episódio, mas agora estão entrando em contato com a gente. Eles estão tomando vergonha na cara, né? Japonês, essa simpatia pitoresca. Eles estão vendo que eles podem participar, não é? Que faz bem participar e que a gente pede por essa participação. Eles estão correspondendo ao nosso pedido. Sim, muito obrigado. Continuem correspondendo mais e mais. E fica aqui esse primeiro episódio, né, cara? Num formato meio maluco. Pra quem chegou há pouco de fora e não está entendendo nada, estamos separando o Visão Histórica, o podcast principal da leitura das mensagens dos ouvintes e de algo mais que pode vir no futuro, ainda não sei, quem sabe. Então estamos tentando dar um formato pra esse novo programa ainda, né, japonês? Exatamente. Como vocês viram aí que tem o pessoal sugerindo temas, deixem sugestões. A gente adora pegar a ideia dos outros. Sim, e falar que é nossa, né? E acessem nosso site sempre. Por favor, nos deem milhões de page views. News. Acessem as nossas colunas, Hoje na História do Japonês, Todo Dia Japonês, com uma novidade que aconteceu na história, certo? Certo, eu não posso tirar férias, então eu vou fazer o quê? Sou obrigado a escrever. Sim, é o cara que tem que trabalhar todo dia, tadinho. Ele não pode fazer dois no mesmo dia, né? E deixar agendado. É possível isso? Mas acessem também lá as colunas Resenha Histórica, com as resenhas dos livros. Invenção Histórica, com a história do videogame aí em várias partes, está avançando também no tempo. Uhum, matéria escrita pelo nosso querido Topeira. Ouvi falar desse cara, acho que ele é bom. Ele é bom na edição, cara. Nossa, então a coluna dele é uma merda, é isso? Ele escreve mais ou menos. Tá bom, valeu aí. Obrigado, Mário Lago. Então é isso, galera. Até a próxima. Obrigado, desculpa aí a gente não fazer do jeito que a gente queria, do jeito. É, vai tomar no meio do cu, não desculpa ninguém não. É isso aí então, galera. A gente se vê no próximo revisão. Ai, que merda.